agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para 30 minutos dedicados a este nosso tesouro português. Seja bem-vindo, este programa está de portas abertas à guitarra, à viola, ao poeta e ao fadista, bem como a si, que aprecia tanto este nosso tesouro português. As nossas portas de ligação estão sempre abertas para si. Pode escrever-nos para a nossa box de comentários, nossa caixa de comentários, em www.radioantenaweb.info ou então enviar-nos um e-mail, caso prefira, para geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar esta nossa seleção musical hoje com um pedido que nos chegou da nossa ouvinte Sara China, para quem eu envio também muito obrigada, e que nos pediu o fado Grão de Arroz. Sara, de qualquer maneira, nós procuramos o Grão de Arroz e cá está ele, mas não sei mesmo se é este o fado que pretendo ouvir. Ou seja, há vários fadistas que interpretam várias... há pelo menos dois fadistas que interpretam Grãos de Arroz, mas não sei se é este de facto o fado que pretendo ouvir. É de Mariana Bobon, e Mariana Bobon, assim é que é, e com o fado Grão de Arroz que nos pediu. Cá está ele, Sara, espero que seja este o fado que queria ouvir. Se não for, essas minhas sinceras e sinceras desculpas. Vamos logo depois seguir com os Búzios, na voz de Ana Moura, e terminamos esta nossa seleção com Rosa de Arpejos, na voz de Ricardo Ribeiro. São estes três fadistas que abrem assim a nossa seleção musical, e mais uma vez obrigada à Sara pelo pedido que nos fez. Vamos então à música aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. É tão discreto que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs, e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem o sonho ideal de esperança e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saul. Vive na casa de um botão do meu vestido azul. Thank you.

é, pois é. Passa o tempo num instante e nós, por hoje, vamos embora. Vamos voltar na segunda-feira, mas antes de irmos às despedidas, vou deixar-lhe aqui os nossos contactos para onde nos pode escrever. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, nós estamos por cá para lhe realizar os seus pedidos. Vamos terminar hoje o Diga Lá ao Sr. Fado com duas grandes vozes do nosso fado português. Rodrigo, com o fado do 31 e logo depois Hermínia com o solar da Hermínia. Hermínia Silva. Estas duas grandes vozes que terminam assim de forma muito alegre. Diga Lá ao Sr. Fado. Desejo-lhe uma ótima sexta-feira, um resto de dia do melhor e um fim de semana memorável. Um fim de semana repleto de tudo o que é bom. Fique bem e até segunda-feira. É pro fado nacional, pro pagode e pro banzé, como este não há nenhum. Tudo bate em Portugal, Olerio Lopes Teré, o fado 31. À porta da brasileira, dois tipos encontram dois, juntam-se os quatro e depois lá começa a cavaqueira. Agrava-se a chinfrineira, vai aumentando o zum-zum, vem bomba arrebenta, pum. Depois agora vereis 24, 26, 29 e 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Um homem que quer sarilhos, por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos, a sogra nos mesmos trilhos, para não ficarem chum, leva depois um fartum. Desata tudo ao biscoito, 24, 28, 29 e 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Já de manhã bem tachados, bebem vinho da botija, mamam dois copos de rija, de quatro em dois separados, e assim bem engraxados, para não ficarem chum, viram dois copos de rum. Vem carcavelos e porto, e depois está tudo torto, e arrebenta ao 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, lolela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Um solar com lareira, quatro flechas, caracóis, um castelo, pois tem grão-mestre e caldeira, picheis, varaz e cotão. Escudas não faltam nem espada, não falta nada, vejam patifes, caldeira para caldeirada, trampa dobrada e cutelo para os bichos. Ai, se ver a voz que Deus tem, volta ao meu lado, tem razão. No meu solar, minha mãe, canta-se um fado, que é que nem pão. Oh, Zé, vem ver os brasões, dará pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma, a beber dois. Thank you. brasões, mandar a pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma, a beber dois. Cá nos salões se serve gente, bebe sumo de parra. O velho fado percebe, sei ao som da guitarra. Mas é solar, não é tasca, não estou à rasca, estou no que é meu. Na mesma Márcia Condensa está, parece mais nobre do que eu. Ai, se era vós Deus tem, volta ao meu lado, tem razão. No meu solar, minha mãe, canta-se o fado, que é que nem pão. Você vem ver os brasões, dará pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma, a beber dois. Zé vem ver os brasões, mandar a pluma, pagas depois. Há vinho, pá de canções, vem ouvir uma, a beber dois.